Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Conforme eu anunciei, a aula de hoje vai ser sobre a questão da relação entre definição e percepção. Mas antes eu queria fazer uma pequena observação. No cérebro de todos nós, eu digo no cérebro, não na alma, existe um pedacinho que é inevitavelmente gnóstico. Eu digo isso porque é um tremendo erro imaginar que gnose seja uma doutrina, um corpo de doutrinas ou mesmo um amálgama de doutrinas. Gnose é essencialmente uma experiência humana, uma vivência humana, um sentimento que todo mundo tem alguma vez na vida, que é a revolta contra a ordem cósmica. Todo mundo experimenta isto. E as várias doutrinas que levam o nome de gnóstico são apenas tentativas de expressar intelectualmente esta experiência, por assim dizer, bruta, nua e crua, que todo mundo tem. A melhor descrição que eu encontro dessa experiência é o livro do Albert Camus, L'Homme Révolté, O Homem Revoltado, que mostra, vamos dizer, esta mesma vivência sendo expressa com diferentes pretextos doutrinais. Mas toda tentativa de formulação doutrinal de um sentimento termina em contradições absolutamente intoleráveis. De modo que essas formulações doutrinais em si mesmas são muito fracas. Mas elas têm um poder persuasivo para o indivíduo que está envolvido neste sentimento naquele momento. Ele pega o exemplo, por exemplo, do Marquês de Sade, seria, vamos dizer, o padrinho da gnose moderna, que é um homem que expressa uma espécie de revolta contra tudo, absolutamente tudo, odeia tudo. Também o personagem do Dostoiévski, Ivan Karamazov, é a mesma coisa. E assim por diante. Esta revolta de tipo metafísico, ela se converte numa revolta de tipo social e histórico, sob outros pretextos que também levarão a contradições intoleráveis. Hoje mesmo eu estava observando a distância imensa que existe entre a formulação teórica dos pretextos revolucionários e a realidade do que se passa na história dos próprios movimentos revolucionários. É uma diferença tão abissal que chega a ser uma coisa de 180 graus. Quer dizer, os caras querem fazer uma coisa, mas na verdade eles fazem exatamente o oposto. Quando Karl Marx, por exemplo, propõe, diz, não, a maneira mais prática de você eliminar a propriedade privada dos meios de produção é um imposto de renda progressivo. Não é isto? Eu digo, bom, é uma equação matemática. Quanto mais você ganha, né, mais você paga de imposto. Então você tem uma função, um efeito equalizante, por assim dizer, que acaba por neutralizar as diferenças de poder econômico entre os proprietários dos donos dos meios de produção e os que vendem a sua força de trabalho. Essa é a teoria, é um simples esqueminha matemático. Acontece que é o seguinte: se você toma um pouquinho do dinheiro do pobre, isso faz mais diferença do que se você toma muito dinheiro do rico. Mesmo porque o rico, pelo fato de ser rico, ele tem acesso aos meios de poder político, ao controle do Estado. Isso quer dizer que se você pegar, por exemplo, a General Motors, qual é o lucro médio da General Motors por ano? Quando chega assim a 1,1%, é muita coisa. Agora você imagina o que aconteceria para mim, por exemplo, se eu lucrasse 1,1% do ano. Estaria liquidado. Preciso ganhar mais do que isso. Então, 1% do que eu ganho é uma mixaria, mas 1% de, sei lá, um trilhão é alguma coisa. E isso quer dizer que o imposto de renda progressivo, ele só onera os mais pobres, porque os mais ricos, quanto mais eles pagam de imposto, mais eles têm acesso a dinheiro do governo, tá certo? Porque são sócios do governo e, na verdade, não perdem nada e saem ganhando. Ou seja, a realidade opera ao contrário da fórmula. Quer dizer, em vez disso equalizar, isso cria uma diferença brutal. Você imagina, por exemplo, um pequeno aumento do imposto, vamos dizer, para pequenas empresas, pode fechar milhares delas. E para as grandes fortunas não vai fazer a menor diferença, ao contrário, pode até ajudá-las. E eu digo, como é possível, né, o indivíduo cria uma equação, ele cria uma demonstração lógica e ele crê nela, embora a realidade vá no sentido exatamente oposto. Por que que isto acontece? Bom, isto acontece pelo seguinte: nós usualmente raciocinamos com conceitos. Esses conceitos foram obtidos de algum modo, de alguma observação que você fez, e você procede, como dizia Aristóteles, por gênero próximo e diferença específica. Você vê um determinado fenômeno, você vê a que gênero de fenômeno esse pertence e qual é a diferença que o distingue dos demais do mesmo gênero. E aí você tem, vamos dizer, a definição da coisa. Ora, essa definição, ela não diz o que uma coisa substantivamente é, ela só diz a espécie a que pertence. Então, isso é, em primeiro lugar, você tem uma definição de espécie e não do indivíduo, né? E não do fenômeno individual. O fenômeno individual, já dizia Aristóteles, ele é logicamente inapreensível, ele só pode ser apreendido por intuição direta. Assim como, por exemplo, você pode, sei lá, definir cigarro, mas como é que você vai definir este cigarro aqui? Não tem jeito, né? É uma coisa simples, um objeto artificial fabricado. Mesmo com uma coisa simples essa, você teria dificuldade, ou quase intransponível. Você não tem como defini-lo, você só pode apontá-lo, dizer, é este aí. Então, existe aí um reconhecimento. Ora, os conceitos das espécies, eles funcionam mais ou menos como se fosse, vamos dizer, num teatro onde você entra e você deposita lá o seu casaco, o seu chapéu e pega uma fichinha, né? Então, idealmente, as fichinhas correspondem aos vários casacos e na saída você troca. Então, idealmente, os conceitos correspondem, vamos dizer, aos objetos reais ou fatos reais pertinentes e podem, a qualquer momento, podem ser trocados. Tá certo? Acontece que a mecânica do raciocínio pode prosseguir indefinidamente sem jamais você trocar a fichinha por um casaco. E quando no fim você vai trocar a fichinha por um casaco, o nego te dá uma lata de sardinha no lugar. Não há mais jeito de você reconstituir o nexo entre o conceito e o objeto percebido. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Então, a única maneira de você corrigir isto é você não permitir que o raciocínio continue na sua mecânica consequencialista por muito tempo. Ou seja, a todo momento você tem que voltar ao objeto intuído e corrigir ou complementar o conceito. Para piorar as coisas, o conceito de uma coisa diz apenas o que ela é dentro da coleção geral das coisas. Mas de quantas coisas? Quando você fala gênero próximo e diferença específica, quantos gêneros existem? Você não sabe. Tá certo? Então, isso quer dizer que a coleção dos gêneros dentro da qual você recorta a espécie é uma coleção de extensão indefinida. É, por assim dizer, o mundo. Não tem jeito de você fechar. Olha, existem somente esses gêneros e dentro deles você tem esta espécie aqui que se diferencia das outras por isso, por isso, por isso, por isso. Tá certo? Ora, é assim que procede uma ciência? Não. Uma ciência tem um território definido, com um número definido de gêneros, né? E, portanto, um número definido de espécies. Isso quer dizer que entre qualquer ciência e o âmbito da realidade existe uma tensão, uma fricção ou um hiato, se quiser. Eis o motivo pelo qual nós podemos afirmar taxativamente que nenhuma ciência estuda a realidade concreta. Isto é, uma ciência que estudasse a realidade concreta teria que ser uma ciência aberta para uma variedade infinita de fenômenos. Ela não poderia recortar o seu campo e não poderia ter métodos definidos. Então, isso quer dizer que até certo ponto o objeto de qualquer ciência é um objeto imaginário. Entre esse objeto imaginário e o da experiência real, existe uma correspondência, vamos dizer, idealmente bionívoca, como a das fichinhas com os casacos, né? Mas, muitas vezes, essa correspondência não se perfaz. Mais ainda, a desconexão entre teoria e experiência, ela parece ser compensada, vamos dizer, pela exatidão matemática, com que as teorias se formulam. Tá certo? E aí, o reino da fantasia não tem mais fim. Você vê, hoje em dia, dentro da própria ciência física, que é a ciência mais exata e mais respeitável que existe, você tem uma quantidade enorme de teorias para as quais não existe o mais mínimo, o mais remoto sinal de confirmação experiencial. Não tem. Se você pegar esse negócio de supercordas, multiverso, né, universo informático, tudo isso aí é realmente fantasia, só que é uma fantasia matemática. É como dizia Leonardo da Vinci, é uma fantasia exata. Então, a fantasia exata, mais ou menos como a geometria. Tá certo? Então, a geometria, ela coloca lá as suas definições, seus axiomas, e tudo aquilo que couber dentro dessas definições e axiomas será tido como verdadeiro, tá certo? Se puder ser logicamente deduzido desses axiomas, né? Porém, em que medida isso coincide com a realidade? Só coincide idealmente, até analogicamente. E esta, vamos dizer, consciência da tensão entre o universo perfeitamente recortado de cada ciência e a realidade em aberto é uma coisa que todo o establishment acadêmico atual convida as pessoas a esquecer. Por quê? Porque não há ciência da realidade em aberto. A única ciência que deveria tratar disso é a filosofia, mas acontece que a filosofia também participa da herança maldita gnóstica. Tá certo? E a tendência de transformá-la numa teoria de tudo é muito difícil de resistir, né? Até outro dia estava lendo uma belíssima conferência do Josiah Royce, feita por volta de 1900, em que ele diz, no meu entender, a finalidade da filosofia não é criar uma teoria universalmente explicativa, mas apenas dar conta, né, da racionalidade do campo de experiência ao qual eu tenha acesso. Isso aí é quase a minha definição de filosofia, quer dizer, a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Uma teoria de tudo, ela, por definição, ela é impossível, porque uma teoria não passa de uma sequência de frases. Se uma sequência de frases pudesse abranger a totalidade da realidade, a realidade estaria, então, presa dentro dessa sequência de frases e não poderia conter nada além disto. Então, isto é o mesmo que você imaginar que um sólido projetado no papel, como se faz na geometria descritiva, tem todas as propriedades do sólido. Não, ele não tem. Ele apenas indica as propriedades do sólido. Mas ele não as contém, ele está no papel, ele é plano. Tá certo? Então, erros desse tipo, eles de certo modo perseguem a inteligência humana o tempo todo. E, no meu entender, eu considero isso um dos elementos centrais do que poderia ser uma filosofia que merecesse o nome de filosofia cristã, é entender que nenhum conjunto de proposições pode ser a verdade. Nenhum. Nenhum jamais. Eles podem expressar ou indicar a verdade, mas eles não podem ser a verdade. Quando Cristo diz, eu sou a verdade, tá certo? As pessoas não raciocinam muito nisso. O que é o Cristo? É um conjunto de proposições? Não. Ele é uma pessoa real. É uma pessoa real que se caracteriza, quer dizer, por estar viva, tá certo? Estar viva ainda hoje, né? E a pessoa viva, ela tem autonomia de ação, ela tem criatividade, ela tem poder de decisão e ela tem poder de comunicação. Tá certo? A grande crítica de Aristóteles a Platão é que as formas ou ideias não poderiam ser jamais origem de qualquer coisa pelo simples fato de que elas são permanentes e eternas e imutáveis. Se elas são imutáveis, elas nada podem gerar por si mesmas. Só aquilo que é vivo e que, portanto, está sujeito à mudança, embora não esteja submetido à mudança, isso é uma coisa fundamental, a diferença fundamental. Portanto, só um espírito vivente, uma alma vivente, pode criar alguma coisa. E é exatamente o que o Cristo está dizendo. Não é isso? O Cristo não sofre mudança? Claro que sofre. Se você vê o Cristo aqui, anda aqui, ele está andando, está falando, agora ali ele está pendurado na cruz e morto. Daqui a pouco ele não está mais, ele voltou à vida. Eu digo, ai, como é que não mudou? É? Portanto, ele atravessa mudanças, sem ser alterado por elas no fundo. Ou seja, ele conserva, ele não perde possibilidades. E esta é uma diferença entre as coisas geradas e o Criador. Você não pode dizer que Deus é imutável. Não, ele é mutável. Claro que é mutável. Ele passa por mudanças. Não é isso? Então, na própria Bíblia, quando Deus decide fazer o dilúvio, ele estava calminho, de repente ele ficou bravo. Isso não é uma mudança? Claro que é. Só que é uma mudança que não afeta a sua essência permanente e não a desgasta, não diminui o seu corpo de possibilidades. Ao passo que os seres temporais, para eles fazerem uma coisa, tem que deixar de fazer a outra. Então você vai perdendo possibilidades. Né? Então essa é a diferença. Então é claro que a dimensão da eternidade não pode ser constituída somente das formas ou ideias, tem de ser constituída por espíritos viventes, tá certo? Capazes de mudança que não altere o seu corpo de possibilidades. É exatamente isso que nós podemos dizer dos anjos, ou podemos dizer mais ainda do próprio Deus, tá certo? Porque os anjos, eles têm uma capacidade de ação, mas é, por assim dizer, linear. Cada anjo só faz um tipo de coisa, tá certo? Vamos dizer, os anjos são as agências pelas quais Deus atua no mundo, tá certo? Então, se a verdade não pode ser apenas um corpo de proposições, porque esse corpo de proposições seria estático, eternamente o mesmo, e proposições nada geram, tá certo? Embora elas tenham dentro de si as suas consequências lógicas, mas elas não geram essas consequências. Por gerar as consequências implica a introdução de uma causa eficiente, ou seja, uma capacidade de ação. Tá certo? A proposição não tem capacidade de ação nenhuma. Então, não é possível que a verdade exista na forma de um corpo de proposições. Ela só pode existir sob a forma de um espírito vivente capaz de transmitir-se a consciências humanas. Então, isso aqui é uma coisa fundamental. Quer dizer, quando diz, bom, você, um dia você pode conhecer a Deus e conhecer a verdade. O que quer dizer conhecer a Deus e conhecer a verdade? Você vai ter um. Deus vai ser uma teoria? Ele vai se mostrar para você em forma de teoria? Não, não, não. Ele te dará o conhecimento da verdade, não sob a forma de um conjunto de proposições, nem mesmo sob a forma da narrativa bíblica, mas sob a forma da sua presença iluminante, tá certo? Que infunde em você o poder de conhecer a verdade. Tá certo? Então, também significa o quê? Você vai conhecer a verdade toda de uma vez, você vai ter a posse total e simultânea de toda a verdade com uma fórmula total, definitiva e estática. Não, isso é impossível. Isso voltaria ao problema das formas platônicas. Tá certo? Portanto, a verdade é um poder vivente e ela se transmite sob a forma de um poder vivente. Essa é a única possibilidade razoável. Tudo mais leva a contradições. Inclusive, eu vou explorar muito isso no curso sobre o Mário Ferreira dos Santos. Então, como todos nós temos, vamos dizer, dentro de nós, e eu digo no cérebro e não na alma, porque eu acho, eu tenho quase certeza, não tenho certeza, mas tenho quase certeza de que é um mecanismo físico, é um mecanismo neuronal de repetição do argumento gnóstico, de quaisquer argumento gnóstico, sempre que você fica revoltado com alguma coisa. Né? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse para mim? Eu sou um sujeito tão bom. Ou como no livro daquele rabino, por que coisas más acontecem a pessoas boas? É claro, o título, evidentemente, é gnóstico. Quer dizer, o sentimento gnóstico está presente em todos os seres humanos, sem exceção. Ele não cede a argumentos, porque ele não é um argumento, ele é um sentimento, meu Deus do céu. A sua expressão teorética é, como se diz, é uma pseudo-teoria. Não estou dizendo que é uma teoria falsa, não chega a ser uma teoria falsa. É algo que parece ser uma teoria, mas não é. É uma racionalização de um sentimento. Como tal, ela não pode ceder perante argumentos, né? Ela só cede mediante uma intervenção do Espírito Santo, que, de certo modo, a expulsa de você. Mas na hora que você a expulsa, ela te ataca de fora. Então, quando ela te ataca de fora, então as coisas ruins que acontecem aumentam, evidentemente. E quando você começa a sofrer para além daquilo que você merece, ou seja, você cometeu 3 pecados, você está pagando por 35, isso significa que você está participando da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é evidentemente uma coisa boa. Significa que o demônio não está te atacando mais por dentro, mas por fora. Tá certo? Isso, na verdade, é um bom sinal. Segundo toda a tradição da Igreja, isto é um bom sinal. Eu vou associar isso com uma outra meditação que eu fiz muitos anos atrás sobre a definição de filosofia como amor à sabedoria. Ao longo da história, nós vemos muitos esforços de transformar o amor à sabedoria numa sabedoria realizada. Isso acontece no próprio platonismo, isso acontece, tá certo? Acontece com Hegel, tá certo? E acontece com o filósofo polonês René Wronski, a filosofia messiânica, e acontece com o nosso Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, aqui vamos transcender a fase do amor à sabedoria e expor a vocês a própria sabedoria. Bom, isso é impossível, porque o máximo que você pode transmitir da sabedoria é um conjunto de proposições sábias. Mas é possível que a sabedoria seja isso? Ou não? Bom, logo que eu comecei os meus cursos, eu escrevi um negócio sobre a definição da filosofia. E eu sempre volto a esse assunto. Eu digo, bom, a partir do momento que você define a filosofia como amor à sabedoria, você está pressupondo, primeiro, que a sabedoria existe. Porque você amar um treco que não existe, é fazer buraco na água. Segundo, você está supondo que a sabedoria existe para fora e acima do homem. Ou seja, que ela é uma coisa melhor do que o homem. Por isso mesmo você a ama. Na primeira hipótese, ela não existisse, estaria amando um nada. E se ela fosse apenas uma coisa imanente ao homem, seria apenas um amor a si mesmo. Tá certo? E seria realmente uma idiotice de ídios o mesmo. Quer dizer, o mesmo que ama o mesmo e continua sendo o mesmo. Também não é possível. Então, a sabedoria tem de estar fora e acima do homem. Ela tem de existir. Tá certo? E isso, ora, mas o homem não amaria a sabedoria se ela não fosse amável, se não houvesse nela nada de amável. Tá certo? E o que que ele vê de amável nela? E eu estava pensando nisso justamente porque o Evangelho de hoje na igreja, em Joseph, foi o livro da sabedoria, onde disse, eu vou até procurar aqui para vocês. Preciso tomar cuidado, porque as baratas aqui são muito religiosas e elas decidiram se esconder aqui, na encadernação da Bíblia. Né? O livro da sabedoria, 5, 2, 3. Será que era 6, 12 hoje? Você lembra? Era 15. Sabedoria 15? É o quê? Epa! Isso é muito importante. Não, não é 15, não. É 6. É 6, 15. Aqui. Esclarecida é a sabedoria e tal que nunca se murcha e facilmente é vista por aqueles que a amam e achada pelos que a buscam. Ela se antecipa aos que a cobiçam de tal sorte que se lhes patenteia primeiro, se lhes mostra primeiro. Porque ela mesma anda em torno, buscando os que são dignos de acharem, e alegremente se lhes mostra nos caminhos. Quando eu escrevi isto, eu não tinha lido esse pedaço do livro da sabedoria. E hoje eu vi essa confirmação. Eu digo, muito bem, se o homem busca a sabedoria porque ele vê algo de amável nela, e esse algo de amável é o quê? É o amor que ela tem por ele. Porque ela o busca. Hã? Se não, se fosse assim, ele está buscando e ela está fugindo, né? Que nem uma... Essas mulheres engraçadinhas que se divertem, né? Despertando desejo no homem e depois, né? Se fazendo de gostosa e fugindo. Estou falando, não haveria nada para amar numa porcaria dessas, né? Mas ao contrário, o homem busca a sabedoria e a sabedoria o busca. Portanto, isso está tanto na Bíblia quanto na definição filosófica da própria filosofia. Claro, claro, aqui ele disse, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é evidente. Portanto, a verdade não pode ser uma teoria jamais. A verdade tem que ser no espírito vivente que se infunde em você. Então, isso se deduz tanto da definição clássica da filosofia quanto do texto do livro da sabedoria. Estão entendendo? Ora, a ânsia de você chegar a formular uma sabedoria, uma ciência final, tá certo? Ela não apenas é utópica na base, o problema dela não é que ela é utópica, ah, isso está acima da nossa capacidade, o problema não é esse, o problema é que essa é a direção errada. Quer dizer, a sabedoria jamais se expressará a você sob a forma de um conjunto de teses, por mais abrangente que seja. Ela não pode se expor dessa maneira, porque isso seria a morte. Seria, por assim dizer, a versão desidratada da sabedoria. Seria a sabedoria morta. Não é isso? Aí seria realmente o que diz a Bíblia, a letra que mata em vez do espírito que vivifica. Então, o que nós temos que buscar não é a verdade tal como pode se expressar em afirmações. Não é isto. Só existe uma verdade, esta verdade é a capacidade de reconhecer a verdade. Quando ela aparece, do modo que ela aparece, na vida real. Seja a vida material, temporal que nós vivemos aqui, seja a vida nas esferas espirituais. É isso que nós temos que buscar. Por isso mesmo é que esses grandes sistemas filosóficos assim nunca me atraíram. Eu acho que existe mais sabedoria em você perceber os movimentos do espírito num pequeno fato da vida, tá certo? Do que você chegar às grandes fórmulas. É isso que eu tenho me esforçado para fazer. Quer dizer, cada vez que eu analiso um fato da vida diária, ou da política, ou da história, da sociedade, etc., é isso que eu estou tentando fazer. Falar, olha, isto que acontece é iluminado pelo espírito, é iluminado desde dentro e quer dizer alguma coisa. Tá certo? Então, o discurso divino, ele está imbricado em tudo, ele está aparecendo em toda parte. É questão de você querer, tá certo? Querer e buscá-lo, mas sem a tentação da formulação verbal, da teoria de tudo. Toda a teoria de tudo acaba sendo, no fim das contas, uma teoria de nada. Porque ela só vai lidar com conceitos, tá certo? Ora, a verdade está num conceito do mesmo modo que ela está na realidade? Fala, não. Não é isso? A verdade do conceito não está... A verdade do conceito é apenas uma verdade lógica, ou seja, ela é uma possibilidade. A lógica inteira não tem nada a ver com a realidade, ela é apenas a estrutura da possibilidade, vamos dizer, a possibilidade coerente. Tá certo? Então, quanto mais você se aproxima da perfeição na construção do sistema, mais você está fugindo da realidade. Não é isso? Então, a verdade só pode aparecer para você de uma maneira aberta, respeitando o famoso aperon. Tudo que nós sabemos é um círculo iluminado colocado dentro de um horizonte obscuro infinito que estará sempre fora do nosso alcance, mas um horizonte que recua à medida que você vai sabendo mais e mais. Ora, não existe nenhuma ciência que lide com isto. Seria a ciência do aperon. Essa não pode existir. A única que pode existir é a filosofia, desde que ela permaneça fiel ao seu espírito de amor à sabedoria e desista da ambição gnóstica. Isso é uma coisa fundamental. Ora, a ambição gnóstica, ela está colocada, ela está imbricada em toda a nossa cultura. Toda a cultura moderna é gnóstica de algum modo. Tá certo? Então, de certo modo, todos nós somos gnósticos em mais ou em menos. Algumas pessoas percebem, tá certo? E, de algum modo, lutam contra esse gnosticismo interno. Tá certo? Outras pessoas não percebem, elas acham que elas são santas, estão salvas e não precisa fazer isso, e acabam caindo num gnosticismo sem nem perceber, não tem a menor ideia disso aí. Tá certo? Muitas vezes, vamos dizer, quando o indivíduo confunde, por exemplo, confunde a fé com uma certeza intelectual, ele está fazendo isto. Porque a fé é, sobretudo, fé numa promessa, isso é uma coisa que não aconteceu ainda. Ora, uma coisa que não aconteceu ainda, como é que você pode conhecê-la com certeza intelectual? Não pode. Não tem meio, tá certo? Na formulação, vamos dizer, da religião cristã, que é a única na qual o elemento fé tem importância. Veja, por exemplo, se você procurar o equivalente da noção de fé no islamismo, por exemplo, você não encontra. Você encontra assim, a concordância, a anuência, a obediência, a submissão. Isso você encontra, mas não o equivalente da fé, que é uma confiança. Não é isso? Ora, o elemento de fé na religião cristã é muito pequeno, na verdade. A maior parte da religião cristã não depende de fé de maneira alguma. Isso, por exemplo, a noção de um Deus criador. Bom, a noção de um Deus criador é uma tese filosófica, você pode defendê-la, tá certo? Por meios inteiramente racionais. Você pode não ser totalmente persuasivo para todo mundo, mas há uma grande. O decisivo aí é um argumento de razoabilidade. Tá certo? Uma outra parte, vamos dizer, se pegar o Antigo Testamento inteiro, bom, ele se constitui quase que exclusivamente de narrativa de fatos. Muitos desses fatos podem ser comprovados, tá certo? E os que não podem, porque você não tem os elementos materiais para discernir se tal coisa aconteceu tal dia, assim, assim, assim. Eles só podem ser estudados por método histórico, ainda que esse método histórico fracasse algumas vezes. Mas, em geral, essas coisas se confirmam, sem contar o caso, vamos dizer, de pessoas que tiveram revelações pessoais completando partes da narrativa bíblica, tá certo? Como é o caso de Maria Valtorta, né? Ou desta... Maria de Agreda, tá certo? Que completa a vida de Nossa Senhora. E quando você vai ver, os indícios materiais confirmam tudo que ela está dizendo, tá certo? No caso, sendo pessoas que nunca estiveram no local dos acontecimentos, né? Às vezes, por exemplo, Maria Valtorta tinha instrução apenas elementar, como é que ela podia saber tudo isto? Onde estava a casa do fulano, que cor que era pintada e assim por diante. Não é isso? Então, tudo isto não tem nada a ver com fé. Tudo isso são elementos históricos que podem ser comprovados. Os milagres também podem ser comprovados, vamos dizer, por meios materiais. Quer dizer, um milagre que não se materializa é um absurdo dos absurdos. Você viu, o paralítico começou a andar, ou ele apenas teve fé de que ele começou a andar? Aonde aconteceu isso? Ou aconteceu materialmente ou não aconteceu. Se aconteceu materialmente, ele pode ser verificado por meios materiais. Tudo isso não depende de fé absolutamente. Existem alguns elementos, muito poucos, que dependem de fé no sentido de confiança. Mas mesmo isto, você ainda está dentro da esfera da razoabilidade, porque você diz, espera aí, se Jesus Cristo nos disse a verdade sobre isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, o que, que custa acreditar nesse pedacinho que ele não mostrou ainda? Isso também é uma questão de razoabilidade. Tá certo? Então, acreditar que o elemento religioso é fundamentalmente baseado na fé é uma coisa inteiramente absurda, não faz o menor sentido. Tá certo? O elemento de fé, como diz o apóstolo, né, é o conhecimento que você pode ter das coisas ainda não vistas. Não é isso? Mas, ora, qualquer promessa é assim. O sujeito promete casar com a mocinha e ela acredita. Por quê? Ele nunca mentiu, nunca fez sacanagem nenhuma e tal. Então, ela prometeu que vai casar, ela acredita. O que é que tem de irracional nisso aí? Não tem absolutamente nada. É uma questão de razoabilidade também. Ao contrário, a desconfiança é que seria irrazoável. E por que temos a desconfiança? Porque temos dentro de nós o pedaço gnóstico do cérebro, que é o terror, vamos dizer, do cosmos entendido como uma máquina mortífera voltada contra nós. Qualquer coisa de ruim que nos aconteça nos infunde esse sentimento. E automaticamente começa a racionalização, tá certo? Você começa a demonstrar que Deus está contra você, que Ele quer te destruir, que Ele quer te sacanear, que Ele quer te fazer sofrer durante a vida, mandar para o inferno depois de morto, tá certo? Bom, tudo isso tem uma consistência lógica interna, tá certo? Se não tivesse, não convenceria ninguém, não haveria nenhum gnóstico no mundo. Agora, esta mesma consistência lógica interna que nos deveria alertar contra esse tipo de raciocínio. Por quê? Ali você está criando um sistema, você mesmo está criando um sistema demonstrativo para provar que o seu sentimento, que é anterior, expressa a realidade das coisas. Só que ele só funciona a partir da sua própria premissa, que é o quê? Aquele sentimento básico de revolta ou de medo. Se você retirar isso, o resto cai. Então, é um sistema fechado a partir de determinadas premissas. Premissas que você só aceita em certos momentos da vida. Que se você estender para outros domínios, você logo chegará a contradições. Por exemplo, o argumento de Ivan Karamazov, né? Se existe injustiça e sofrimento na vida, ele não será corrigido pelo juízo final, porque no juízo final haverá os condenados e, portanto, o sofrimento vai continuar. Então, vai ser injustiça de qualquer maneira. Tá certo? Muito bem. Qual é a premissa disso aí? É que os maus não são maus, foi Deus que obrigou eles a fazer o mal. Não é isso? Agora, quem já viu a quantidade de mal que um ser humano é capaz de fazer, falou, olha, eu não vejo nada errado em que esse sujeito sofra por toda a eternidade. Porque ele não vai se corrigir, ele não quer a salvação, ele não quer nada, ele quer isso mesmo, isso é a vida dele. Né? Então, embora nós possamos querer a salvação de todos seria a consagração final da injustiça. Isso. Então você vai ver, vamos dizer, o Condenado e o Carrasco serem ambos premiados, tá certo? A Vítima e o Assassino serem ambos premiados por igual. Bom, é absurdo. Mas, partindo dos princípios do Ivan Karamazov, é a coisa inteiramente lógica que vai te levar à conclusão final. Mas qual é essa conclusão final? Disse, bom, se tudo é o reino da injustiça, então, evidentemente, não há distinção entre o bem e o mal. Então, se não há distinção entre o bem e o mal, tanto faz eu fazer uma coisa ou fazer a outra. Mas isto vai modificar em algo o reino da injustiça? Também não. Então, a única conclusão final do Ivan Karamazov foi a total impotência. Quer dizer que, no caso, a revolta cósmica, ela é absolutamente inconsequente. Ela não leva a nada. Nenhuma ação é possível com base nela, exceto a ação destrutiva que se autodestrói. E isso é praticamente a definição do espírito revolucionário moderno. Quando nós vemos hoje, acompanhando a história da evolução do marxismo, você vê que depois de 150 anos, um século e meio decorrido desde mais de um século e meio decorrido desde o Manifesto Comunista, e você vê hoje toda a esquerda mundial financiada pelas fortunas globais, pelos megabilionários, e trabalhando para impor o império deles, eu digo, meu Deus do céu, se existe um tiro que saiu pela culatra, é este. É exatamente o contrário. Hoje a esquerda mundial, o que é? É a defesa de privilégios elitistas contra a maioria da população. Então, as pessoas têm consciência disso? Falam, claro que não. Mas elas raciocinam na base do quê? Dos conceitos fechados que levam, vamos dizer, a uma conclusão lógica, certo? E que não são corrigidos pela intuição da realidade em aberto. Então, essas são pessoas que vivem fechadas dentro de uma ilusão, que elas não podem sair de dentro dali, porque seria um negócio aterrorizante. Sobretudo se o nego passou 30, 40, 50 anos dedicando-se a isso, sei lá, se ele é o Rui Costa Pimenta, fala, bom, isso aí não tem mais jeito. Ele não pode acordar, na hora que ele acordar, ele morre. Né? Ele diz, pô, mas eu estou aqui trabalhando para o Jorge Soros, eu estou trabalhando para o Grande Capital, ao contrário de tudo que eu pensei na minha vida inteira, eu falei, está, esta é a sua realidade. Né? Então, não importa para onde vá a revolta gnóstica, ela sempre vai chegar em contradições, não são contradições lógicas, são contradições existenciais. Ou seja, são impossibilidades materiais objetivas. Como, por exemplo, esse negócio do imposto de renda. Fala, você quer eliminar o grande capital por meio do imposto de renda? Fala, não, mas vai funcionar exatamente o contrário. Como tem funcionado isso? Isso aqui nos Estados Unidos é a coisa mais óbvia do mundo. Porque aqui praticamente já não existe propriedade privada. Tendo em conta aqui uma casa que não esteja hipotecada. Ou seja, praticamente tudo aqui pertence aos grandes bancos que trabalham em parceria com o Estado. Então, por exemplo, o sujeito cria uma dívida com o imposto de renda. Daí o que se sugere? Você hipoteca a sua casa e paga a dívida com o dinheiro da hipoteca. Você fica devendo para o banco, o qual, por sua vez, deve para o governo. Então, isso funciona em circuito fechado, né? O que é isso? É a liquidação da pequena propriedade privada, mas não da grande. A grande, ao contrário, cresce, os bancos crescem, que é uma coisa impressionante. Então, como é que o nego, que era economista, né, não percebeu isso? Não percebeu porque é um gnóstico. Ele está falando, está expressando em termos teoréticos a sua revolta gnóstica. Ele não está teorizando a partir da experiência da realidade. Está entendendo? A gravidade disso é um negócio imensurável. E isso hoje é uma coisa, é o padrão estabelecido em praticamente todas as ciências. Nas ciências sociais é do começo até o fim, né? E nas ciências, já invadiu as ciências físicas, invadiu as ciências médicas, invadiu tudo. Né? Outro dia eu mencionei esse caso da médica de 34 anos que perdeu a licença profissional porque ela não quer usar computadores. 84 anos, né? Eu digo, olha, o meu médico particular, o Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro, jamais teve um computador, ele fazia as fichinhas como ela, à mão. Tá certo? Funcionava pra caramba, era um excelente médico, trabalhou até os 90 e tantos anos, curou gente pra caramba, Né? Eu vi ele curar uma meningite, assim, com 3 gotinhas, né? E outras coisas extraordinárias. Então, para que, que serve o computador? Se o arquivo manuscrito está dando conta do recado, serve, porque se entrar no computador, está ao alcance do governo, das companhias de seguro, etc, etc, etc. Ou seja, num só ato, a privacidade dos seus dados médicos acabou. Hã? Então, isso aí, vou dizer, já é o socialismo. Eu digo, sim, mas é o socialismo do grande capital. Porque, a rigor, só existe o socialismo do grande capital, não existe mais nenhum outro. É impossível. Quanto mais socialismo tiver, mais você terá o triunfo do grande capital. Isto é inevitável. Agora, como é que tem tanto negro aí que estudou economia, estudou na London School of Economics, etc.? Por quê? Ele vai para a escola para aprender a lidar com conceitos. E começa a desprezar, vamos dizer, a experiência comum e corrente, na qual todos os conceitos se baseiam. Você imagina o seguinte, se pegar a sua cabeça, sobrar só os conceitos e tirar a experiência, você está morto, evidentemente, e morto não sabe nada. Então, isso quer dizer que todo e qualquer conceito científico ele pode valer operacionalmente dentro do campo epistemológico dessa ciência, mas, na realidade, ele só vale se ele for inserido na experiência em aberto, que é a experiência que todo mundo tem acesso, qualquer analfabeto tem acesso a isso. Então, a experiência comum e corrente ela tem a vantagem de que ela se dirija a um universo real e presente, não a um universo pré-definido e pré-recortado para servir aos métodos dessa ou daquela ciência. Então, à medida... Você imagina o sujeito assim, que sai de um meio inculto, né, e entra na universidade e agora eu vou... Entrei para a civilização, agora eu tenho aqui as luzes. Né, eu tenho que desprezar tudo que eu sabia antes. E justamente aí é que ele está virando um provinciano, porque não existe coisa pior do que esse provincianismo acadêmico que acredita que as coisas são realmente do jeito que tal ou qual ciência descreveu. Quando tal ou qual ciência só pode se referir a uma realidade, é, e não abrangê-la. Está entendendo? Então, bom, por hoje é só. Daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas muito interessantes. Aqui, o Luiz Gonçalves pergunta, quais os fatos históricos não justificados na Bíblia? Explique melhor sobre isso. E, por exemplo, de alguns fatos da Bíblia, você tem testemunhas e até provas materiais. Você tem, por exemplo, muitas testemunhas da crucificação e da ressurreição de Jesus. Mas você não tem nenhuma testemunha de que Jesus fundou a igreja nomeando Pedro como seu chefe. Isso é uma coisa entre os dois. Você não tem testemunhas externas. Tá certo? No entanto, é um fato histórico que, se pudesse ser verificado, teria que ser pelos mesmos métodos de pesquisa histórica pelo qual você avalia a credibilidade da crucificação e da ressurreição. Existem inúmeros fatos desse tipo, né, na Bíblia. Por exemplo, sei lá, quando a Santa Virgem vai visitar Santa Isabel. Não tem nenhuma testemunha. Né? Só as duas. Ali é uma conversa entre as duas. Não teve testemunha. Né? Aliás, nem elas mesmas deixaram testemunha a respeito. Né? Você nem sabe qual foi a fonte de onde o evangelista tirou esta narrativa. Então você não tem como verificar. Existem fatos que são verificáveis e outros não. Como, aliás, em qualquer narrativa histórica. Né? Toda narrativa histórica, material, está repleta de elementos que são inacessíveis à verificação e que você tem que verificar. Cuja credibilidade você tem que avaliar por indícios indiretos. Não é isso? Rafael Augusto Teles pergunta, o gnosticismo pode ser definido como uma espécie de ateísmo ou vice-versa? Não, de maneira alguma. O gnosticismo, em princípio, ele supõe a existência de um Deus. Aliás, até de dois. Quer dizer, você tem um Deus espiritual superior, né, que representa o bem eterno, imutável, etc. Você tem um Deus inferior que criou este mundo aqui só para nos sacanear. Né? Mas mesmo essa explicação não é universal entre as várias escolas gnósticas. Não existe coerência entre as doutrinas gnósticas. O gnosticismo definitivamente não é uma doutrina. Há vários esforços de racionalizar um sentimento, uma experiência experiência que todos nós tivemos algum dia. Veja, Cristo no alto da cruz pergunta: Pai, por que me abandonaste? É? Isso quer dizer que ele acreditava mesmo que o Pai o abandonou? Fala: não, não é isso. É a expressão de um sentimento momentâneo. Né, certo? Eu mesmo escrevi um soneto ali, chamado Ouro Direito, que é, evidentemente, o soneto de uma experiência gnóstica. Não é isso? E essa declaração de Jesus cita o Salmo 22, né? Exatamente, é. Então, na própria Bíblia você tem vários, toda a história de Jó. O que é Jó? É uma experiência gnóstica, onde ele chega a uma, vamos dizer, a uma revolta contra Deus. Não é isso? Agora, todos nós passamos por essa experiência. Todos os santos da igreja passaram. Os maiores santos e profetas passaram por isso. Todos eles passam. Por quê? Porque isso faz parte da condição humana. Né? Da condição terrestre em que nós vivemos. Veja, onde quanto mais traumática é uma experiência, mais ela tende a fechar os limites do cosmos. Aquilo parece ser tudo. Você imagina, por exemplo, um sujeito, sei lá, foi passar anos no campo de concentração, saiu de lá pesando 37 quilos. No que você quer que ele pense durante anos a fio, a não ser nisso aí? Né? Ou você é o próprio Marquês de Sade. O Marquês de Sade ficou 27 anos na prisão. Você queria que ele pensasse o quê? Pode acontecer do sujeito passar até mais tempo na prisão e, com isso, ter acesso à eternidade, ao paraíso, etc. etc. Mas, em outros casos, a coisa tem... É a famosa descrição, a distinção do Henri Bergson, a alma fechada e a alma aberta. O que decide se vai abrir ou fechar? Fala, eu não sei, isso é um mistério. Mas a nossa, geralmente, a maior parte das pessoas, ela abre e fecha, abre e fecha. Permanece aberta a maior parte do tempo, mas dependendo do curso dos acontecimentos, ela pode fechar definitivamente. Samuel Gouveia Pereira. Professor, o hiato entre a verdade e a sua formulação verbal descrita em aula corresponde ao que Zubiri afirmou sobre a essência, aspas. Quando a essência é tomada como correlato real da definição, o mínimo que tem de ser dito é que se trata de um modo muito indireto de chegar às coisas. Pois em vez de ir diretamente à realidade e perguntar o que nela pode ser a sua essência, trilha-se o caminho sinuoso que passa pela definição. Veja, nenhuma definição de um ente diz algo efetivo sobre a substância desse ente. Diz apenas sobre a sua posição na ordem dos gêneros e espécies. E disso você não vai passar. Agora, esta essência abstratamente considerada, ela não pode existir em si mesma. Nenhuma essência pode existir se não for preenchida com um número ilimitado de acidentes. Né? Não é isso? Por exemplo, um gato, você tem a definição de gato. O gato pode existir se ele está em algum lugar? Não, não pode. Tá certo? Em algum lugar ele tem de estar, em algum lugar preciso e determinado. Não é isso? A cada momento ele está num lugar, não em dois. Gato não biloca. Né? Então, o lugar onde ele está é puramente acidental em relação à sua essência. Ele tem que ter alguma cor. A cor também é acidental em relação à essência. Ter uma cor é propriedade, mas ter determinada cor é um acidente, e assim por diante. É isso que eu chamo acidente metafisicamente necessário, o acidente sem o qual as coisas não podem existir. Então, na percepção corrente, nós estamos abertos para a quantidade ilimitada de acidentes. Só que na hora que conceituamos, começamos a raciocinar só a partir da essência, essência genérica, tá certo? Na esperança de que, no fim, o que pensarmos sobre a essência vai se verificar na realidade concreta. Mas todo o percurso pode estar tão repleto de acidentes que uma coisa, no fim, não tem mais nada a ver com a outra. Alguém aqui me pergunta. Pergunta interessante. Quem foi Michel Weber? O Michel Weber foi um pintor e proprietário de uma galeria de arte de grande sucesso durante algum tempo, nos anos 50, 60, creio eu, e depois fechou a galeria e abriu uma academia de artes marciais, onde ele ensinava as artes marciais, todas baseadas no Tai Chi, Pakua, coisas similares, E também dava aula de simbolismo, aulas magistrais de simbolismo extremo oriental, baseados sobretudo na obra do René Guénon e continuadores. Ele era um guénoniano de estrita observância, e isso constituía, vamos dizer, o horizonte máximo da sua consciência. Ele nunca saiu disso completamente, mas de qualquer modo as aulas dele eram coisa de muito valor, muito valor. E eu fui aluno dele por muitos anos, aprendi muita coisa com ele. Ele não gostava muito de mim, mas isso aí não quer dizer nada, né? Daqui, Ana Maria Oliva Silveira Campos Grebler. Somos três alunos do COF, podemos marcar nossa saída para a primeira semana de dezembro. Primeira semana de dezembro é meio problema. Bom, é quando nós vamos ter aqui o curso do Mário Ferreira. Não é isso? Se fosse um pouquinho mais adiante, seria até melhor. Mas se não tiver outro jeito, venha nessa mesma época. Nós estamos com um problema terrível aqui, porque o nosso escritório estava quase pronto e ali nós estamos fazendo um auditóriozinho para as pessoas que venham para os cursos presenciais. Porém, nós descobrimos que o telhado foi muito mal feito, está cheio de goteiras, e chamamos lá uns camaradas para consertar. O conserto vai demorar um tempo, vai atrasar a nossa coisa. Eu não sei ainda se vamos conseguir terminar em tempo, ou se vamos precisar alugar uma sala para fazer o curso presencial, ou se vamos suspender o curso presencial e fazer só por internet. Não sei nada ainda. Semana que vem eu dou uma posição para vocês. Arthur Bruno. Professor, poderia citar personagens históricos que ilustrem em suas vidas a experiência da gnose? Lutero, Marx e Nietzsche seriam um exemplo, sem sombra de dúvida. Mas eu sugiro que você leia o livro do Albert Camus, L'Homme Révolté. É um tremendo livro, um livro assim, de gênio. Tá certo? Embora Albert Camus tenha uma posição relativamente modesta em face dos seus concorrentes, o Erich Wegener o considerava um verdadeiro filósofo, ao contrário de Jean-Paul Sartre e similares, que ele considerava todos vigaristas. Érico Sedoguchi pergunta: no seu entender, seria possível uma universidade moderna organizar seus cursos de forma a fugir do provincialismo acadêmico? E aqui também uma outra pessoa perguntou a mesma coisa. Eu acho perfeitamente possível. O problema é que uma universidade custa muito dinheiro. Se você pensasse, bom, você tem alguma concepção a respeito, bom, eu tenho uma universidade inteira na minha cabeça. De certo modo, o COF é um, vamos dizer, é um condensado homeopático do que seria um ensino universitário. Se tivesse meios para fazer isso, eu seria capaz de fazer essa universidade, ter o plano dessa universidade amanhã, com todo o corpo docente, as disciplinas, o regulamento interno, está tudo na minha cabeça. Mas eu não tenho esperança concreta de realizar isso aí. Não é mesmo? Porque se aparecer o dinheiro, precisa ver se por trás do dinheiro não vai ter uma agenda política qualquer. É sempre um problema essas coisas, né? Agora, vamos distinguir entre o software e o hardware. O software da universidade está pronto. Basicamente, o COF é isso. Agora falta o hardware, né? No livro L'Homme Révolté, o primeiro capítulo é sobre o Marquês de Sade. Aquilo é um modelo de descrição da mente gnóstica. Não deixem de ler esse livro, né? Alguém pergunta: qual é a melhor maneira de... cadê? Organizar o conhecimento na nossa memória. A melhor maneira é a maneira orgânica, de acordo com a sua esfera de interesse. Nós não temos nenhuma dificuldade de memorizar aquilo que realmente nos interessa. Agora, se você se esforça para memorizar coisas que não lhe interessam, você está danificando a sua memória gravemente, o que é exatamente o que as pessoas fazem em época de exame no Brasil. Agora, eu tive a felicidade, desde pequeno, de eu conseguir discernir as coisas que eu queria aprender das que eu não queria. Tinha matérias na escola que eu, depois da segunda, terceira, eu falava, eu não quero saber isso. Estou muito ocupado, desculpe. E ia me fixar em coisas que me interessam. Isto me fez muito bem. Tá certo? Eu me salvei de guardar um monte de lixo na memória, sobretudo coisas que eu não entendia. Se eu não, realmente não entendo algo e eu guardo na memória, bom, eu estou ou guardando um problema para resolver depois, tá certo? Ou estou me conformando com o não entendimento da coisa. E daí o negócio piora, porque daí essa é a mesma coisa, tem os mesmos efeitos de uma mentira. Existe um vídeo muito interessante do Jordan Peterson sobre efeitos colaterais da mentira. Quando você odiza uma mentira, ou acredita na mentira, os efeitos que isso cria em volta, né, lesando outros aspectos da sua inteligência. A coisa que é simplesmente decorada sem nenhum entendimento só pode fazer mal. Agora, fazer exame no Brasil é exatamente isto. Não, a tabela periódica, por exemplo, você pode entender a tabela periódica. Se você for captar o conceito todo, bom, se você entendeu tudo, não tem problema nenhum você decorar. Agora, você decorar sem saber que raio de coisa é aquela, só pode fazer mal. Vamos ver o que mais temos aqui. Aqui, Sebastian Sastre pergunta, como seria uma educação baseada na realidade? Eu digo, mas é muito simples. Por exemplo, quando você vai aprender letras, aprender redação, tá certo? Por que você não dá uma paisagem para o sujeito, se senta aí e descreva? Olhar as aves do céu. É, exatamente. É simplesmente você se inspirar no que você está vendo. Tá certo? E a primeira coisa que a educação deve desenvolver no indivíduo é o senso do ápero, do aberto e fechado, que nós estamos permanentemente fechando esquemas e reabrindo-os, tá certo? Que é uma coisa que nenhuma ciência pode fazer. A ideia de que a ciência é uma atividade permanentemente autocrítica, isso é absolutamente falso. Você viu o que eu estava comentando no início a respeito dessas teorias absurdas, tipo supercordas e multiverso, universo informático, essa pataquada toda. Né? Essas coisas adquirem uma autoridade, uma credibilidade pública por causa da divulgação científica. Agora, é muito bonito quando o cientista diz não podemos confundir a ciência verdadeira com a mera divulgação científica. Eu digo, mas se não fosse divulgação científica, você não teria a autoridade que tem. Se não houvesse divulgação científica, você seria um clubinho de iniciado do qual ninguém saberia nada e as suas palavras não teriam valor publicamente. É isso? Quer dizer, um membro de uma sociedade secreta não pode alegar a autoridade dela para quem não pertence a ela. Não é isso? Então, isso quer dizer que a autoridade da ciência se baseia na divulgação científica e os cientistas têm responsabilidade direta pela divulgação científica. Mas esses erros que eu estou falando não acontecem na esfera da divulgação científica. Supercordas e multiverso não são divulgação científica, são teorias científicas. Tá certo? E é a coisa mais óbvia do mundo para mim é que o sujeito pode passar a vida praticando uma ciência sem ter a menor ideia dos fundamentos epistemológicos dela e, portanto, dos limites dela. Isso não é exigível no curso do aprendizado científico. Em geral, não é. Em alguns lugares é, em outros não. Mas, em geral, não é. Leonardo Duarte. referindo ao começo da aula, a impossibilidade de se pensar a realidade em si, mas apenas por conceitos apontados por Aristóteles, tem qualquer paralelo com a ideia kantiana da inacessibilidade do noumeno? Ou estou fazendo uma confusão sem pé nem cabeça? Não, Aristóteles não diz que é impossível você pensar, vamos dizer, com material intuitivo. Ao contrário, eles vão dizer, o conhecimento dos primeiros princípios é intuitivo, o conhecimento dos objetos do mundo real é intuitivo, e você pensa a partir disto. Ele diz, o próprio, deu uma estudada, vamos dizer, no processo da abstração, como Aristóteles descreve. Você apreende a coisa pelo sentido, ela se deposita esquematicamente na memória, e é em cima desse material da memória que você cria os conceitos. Mas, de qualquer modo, você está sempre se referindo à memória, e a memória, em princípio, confiando na possibilidade de repetir as mesmas percepções. Então, tudo que Aristóteles faz é baseado na realidade. Agora, alguém pergunta aqui qual é a relação disso entre a questão do círculo de latência. O que eu expliquei aqui, baseado em João de Santo Tomás, é o seguinte: é que tudo o que nós percebemos são signos. Nós nunca podemos perceber nenhuma coisa na sua totalidade. Não existe isto. Tá certo? Por quê? Não por uma limitação nossa, mas pela própria estrutura do espaço-tempo onde nós estamos, onde nenhuma coisa pode exibir por um só lado todos os seus lados. É o exemplo do cubo que eu dou. Você só pode ver três lados do cubo, e é por isso mesmo que ele é um cubo e não apenas a imagem de um cubo projetado no plano. Então, essa é uma limitação inerente à existência espaço-temporal, e não inerente ao conhecimento humano. Tá certo? Isso não quer dizer que você, quando eu digo só conhecemos signos, não quer dizer que nós não conhecemos as coisas em si. Não, as coisas em si são assim. Então, existe, por exemplo, algum elefante multilateral que ele exiba, né, o seu externo e o interno tudo ao mesmo tempo para você? Você está vendo a pele do elefante, mas você está vendo o estômago dele, o pulmão, etc., tudo ao mesmo tempo. Isso não existe, né? Só se for um elefante dissecado, cortado em pedaços, mas deixa ele elefante morto. Tá certo? Então, a estrutura da realidade é assim, e estes signos, eles são o modo de ser da realidade. Tudo são signos, meu Deus do céu. Não quer dizer que são apenas signos e não realidades. Não, a realidade se constitui de signos, né? Se constitui de mostrar-se, tá certo? E mostrar-se necessariamente para algum sujeito cognoscente, seja um ser humano ou um outro elefante ou um bicho qualquer ou um anjo, né? Então, a possibilidade de conhecer um único ser por todos os seus lados e aspectos ao mesmo tempo, isso só Deus tem. Porque isso equivale a produzir este ente. Né? E o fato é que quando nós vemos um elefante, nós não estamos criando um elefante. Tá certo? Então, o problema do Kant é que ele nunca examinou a si mesmo como objeto. Ele só se vê como sujeito. Né? Se ele perguntasse assim, e o sujeito que está vendo o Immanuel Kant agora? O que, que ele está vendo do Immanuel Kant? Está vendo só a sua forma fenomênica? Eu digo, bom, e é a sua forma fenomênica que está me dizendo que por trás dela tem uma coisa em si, é, que ela é e que ela mesma não conhece, e o outro também não conhece, então você não está dizendo absolutamente nada. Peraí, perdi aqui. Daí o mesmo Leonardo Duarte pergunta, se o sentimento gnóstico é um mecanismo físico cerebral, ele tem alguma relação com o pecado original, no sentido de que a partir da queda todo o universo estaria contra nós? Não, se todo o universo estaria contra nós, a humanidade já estaria extinta. Existem aspectos na realidade que são evidentemente perigosos, destrutivos, etc. Mas não é tudo, evidentemente não pode ser tudo assim. Mas na hora que você é atingido por esse mal, tá certo? Você tende a fechar, pelo próprio mecanismo da abstração, tá certo? O seu cérebro é inevitavelmente levado a fechar o esquema na ideia de uma máquina mortífera voltada contra você. Mas é uma ilusão momentânea. Né? Mesmo porque, por exemplo, se você passa por um acontecimento traumático e você fecha esta visão do universo, eu digo, mas quando você se recorda acontecimento traumático, você ainda o está vivenciando ou você agora é, como se diz, emotion recollected in tranquility? Quer dizer, o sujeito saiu do campo de concentração e agora ele está lá em Viena, na sua casa e tal, e recordando que porcaria que foi aquilo. Não, não é a mesma coisa, tá certo? Então, se no instante da vivência traumática você não tem tempo de criar uma teoria agnóstica, você a cria retroativamente na medida em que você recusa a abertura da realidade, recusa ver outros aspectos e você quer fechar uma concepção naquilo, em prol da coerência lógica total, do fechamento num esquema. Rosenberg Santos pergunta se o gnosticismo seria a tentativa de viver tudo racionalmente ignorando a intuição. Não, ele parte de uma intuição, tá certo? Que é a intuição, quer dizer, da vivência traumática, a intuição do perigo, do mal, etc, etc, etc. Tá certo? Mas ele também não se baseia só na ideia da construção racional, mas na ideia de um poder, na ideia de que você, tendo esta visão fechada, você, de certo modo, dominou a realidade, você dominou o real. Então você se colocou acima dele, o que é absolutamente falso. Isso é a mesma coisa você imaginar que você, um lutador, imaginando que ele venceu o outro, ele já venceu na realidade. Lucas Albano pergunta: algumas aulas atrás o senhor falou sobre João Ponsor, João de São Tomás, e sobre sua definição do círculo de latência, que seria algo como um conjunto de signos, tanto pensados como presentes. Qual seria a diferença entre o círculo de latência e a matriz de intelecções, de Suzanne Langer? Bom, a Suzanne Langer diz que um símbolo é uma matriz de intelecções. Agora, com isso ela está falando do efeito que a visão do símbolo tem sobre a inteligência humana. Agora, quando eu falo do círculo de latência, o círculo de latência não está na inteligência humana. Ele está no próprio objeto. Se o objeto não tiver no círculo de latência, então esse objeto esgotou o conjunto das suas possibilidades. Ele não tem mais para onde ir, ele não pode sofrer mais transformações, então ele tá acabado, ele não existe. O exemplo que eu dou do cachorro que está deitado na rua, você, bom, o cachorro pode levantar, latir para você, pode abanar o rabo, pode te morder, pode sair correndo, tem uma série de coisas que ele pode fazer. Se ele não puder fazer nenhuma dessas coisas, ele não é um cachorro, absolutamente. Isso não está em você, não está na sua percepção dele, está nele, efetivamente. Então, eu não posso dizer que isso, a matriz a círculo de latência não é simbólico de maneira alguma. Você pode apreender aspectos, tá certo? Por exemplo, quando você vê o cachorro, você imagina ele atacando você, não? Então, isso é um símbolo de um círculo de latência que está nele. Esse círculo de latência, esse símbolo, pode despertar em você a intelecção de outros aspectos do círculo de latência. Você pode imaginar, não, o cachorro pode vir para cima de mim, mas ele pode ficar lá deitado. Pronto, já completou o símbolo, despertou a intelecção de outros aspectos que não estão contidos nesse mesmo símbolo. Isso já basta para mostrar a diferença entre, vamos dizer, o efeito interno do símbolo e a estrutura real do objeto. O círculo de latência é um dado objetivo, tá certo? E ele não é. Não dá para você circunscrever o círculo de latência porque ele abrange o conjunto ilimitado dos acidentes que pode suceder a um ente. Tá certo? Por exemplo, o cachorro está lá deitado, pode cair o raio em cima dele e fulminá-lo. Pode passar um caminhão em cima dele, atropelar tudo. Isso faz parte do círculo de latência. Se existisse um cachorro que é inatropelável, ele não seria um cachorro. Não é isso? Então, se ele estivesse totalmente livre desse tipo de acidente, ele não seria o que é. Portanto, este conjunto de possibilidades de ação e paixão, quer dizer, ações que ele pode praticar e ações que ele pode sofrer, tudo isso é o círculo de latência. E isso é o que mostra a diferença entre um objeto real e a sua representação na mente. Tá certo? A qual pode ser, claro, simbólica. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Tá bom? Então, por favor, inscrevam-se no curso do Mário Ferreira dos Santos, que vai ser no dia, vai ser de 28 de novembro a 2 de dezembro? É isso. É 2 de dezembro. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.